Salvador, boa tarde, passaria do 2230. Por gentileza, repetitivo, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. A sua escuta, grato, 2230. 95, vou no 697, já daqui a pouco. Salvador, boa tarde. Vou no 697, vai passar Simbra, baixou e travou o visor. Gol no 697, continua a aproximação. Altímetro no 08. 18, continuando. Gol no 697. Avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 110, grau 089. Autorizado na 109, vou no 697. Luiz, que ouvi minha altitude. Mantenha 1500, faz a rotatória para Luiz. Agora que Luiz, que é o segundo, continue em aproximação, mantenha a separação com o tráfego. Pode chamar o solo, 697? No 697, no solo 07, solo 121, no solo 9. 19, boa. Final de 3,5 da zona 7, não, mais forte. 17, Francisco. Panther Juliette, 1697. E agilize a liberação da pista. Agilizando, o repórter está liberando o ônibus. Afirmo, vento em Salvador, 1109. O Max 7 Romeo passou através do Parque do Sul para regressar na Gabata. Max 7 Romeo dá presente direto para Bata, estou com dois traços na final da 17. Alfa Serra 50 e um Charlie 150. Pela direita, direto para Bata, reporte final. Gente, autorizado da presente, direto para Bata, reporta nacional, Romeu, 32 traços. Bom, foi entrar em contato, copiou até o autorizado também, até o 390, nível, apertou o 10, decola da pista 10, com 2.0.5, controle com 2.0.8 a saída e a rota foi intercortada, por quê? Decola com proa norte, o vento em Salvador, 1010 nós, passa na retaguarda do tráfego da Gol. Tráfego Luiz, que continua a próxima ação, aguarda 17 livre, visual com seu tráfego. 69. Afirmativo, fora do solo, curso direita para liberar o tráfego, em Serra Serra. Yankee Serra Serra, decolado ao zona zero, prossiga por Angadã em mar, reporte na curta para pouso. Portaram na curta para pouso, Yankee Serra Serra, visual caronave a 9 esquerda. Bravo que Luiz, que pouso da 1.17 autorizado, 1.10. Mike e Juliette Romeu, reporte final para a Bata. Passa final da Bata, Romeu. Autorizando então 180 direto para a conquista, vai decolar da 10 curva à direita na saída Arbor. E depois direto conquista. O controle é 120.8, o transponder é 5520. Direito após, chamaremos para o nota 2, 230 da passarela. Salvador Ibanez 3216, informação Safá, autorização, Fortaleza. 4, Juliette Romeu, Torre 6, frequência livre. Boa tarde, solicito o 360 para a PIS 5490, chame Centro Recife, 2685, alternativa 2.45. Autorizado, táxi, o Papai Lima, repórter, sem cabeceira do N7. Salvador, gol 9600, estabilizado, baixar travado. Gol 9600, continua a aproximação, altímetro no 08. Pela aproximação no 08, ajustado, 6600. O solo Salvador, para pushback, acionamento gol 1754, portão 1. Aguarda, no 6-0-0, utilizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Livre pouso no 0, 6-0-0. Chegada 6-3-2-0, chegada Mária, sua identificação, vista para o 050. Acionado 50 na Mária, 3-2-0. Motorizando decolagem de som no 7, vento 1, 20 graus, 089. Mike Papa Lima, decolador 20, seu controle 120, sua 8. 208, grato. Bom final de semana. Salvador, boa tarde. Papatango, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, contato radar, para o 380, direto Leda. 380, direto Leda, Mike Papa Lima. Afirmo, 6721 autorizado decolagem, no piso no 0, vento 140 graus, 099. Chegando a Mari, desça para o 060. 060, Mari, 1322. Decolador 23, chama o controle 120, sinal 8. 208, boa tarde. 6721, decolado na Seis Coisas. 6721, contato radar para o 330 na saída Momo. 330 na Momo, o 6721, poderia levar Momo ou front? 6721, está autorizado Momo. Momo quanto possível frete. Autorizado a decolagem na 1 1 0 graus 089. Autorizado a decolagem na posição 0, gol na 7.4. Controle Salvador, Rio de Janeiro, 6315, boa tarde, passando 150 para o 110, informação Quebec. 6315, chega da Amanda, desça para o 070. 070, chega da Amanda, 6315. Desça para o 060. Na 6315, desça para o 060. Desça para o 060, 6315. Gol no 322, desça para o 050. 050, 322, confia bem velocidade. Gol no 322, mantém a velocidade da recepção da carta. Recepção da carta, eu ganhei no 322. Estão com a Mike Papa Lima, chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. 251 no 3325, Mike Papa Lima. Unit 06, autorizado ali, aí mantém, cabeceira no zero. Bono 754, decolado 27, no controle do exército, sinal 8. Exato localizador. Vai chamar no localizador 10, 6327. Bono 754, tá sim, 208, obrigado. Sobre o centro. Nada. Controle Salvador, gol no 754, decolou na saída Puca. Cruzeiro, gol no 754, contratada sobre o 390, saída Puca. 390 na Puca, gol 1754. Boa tarde, Mike Papá, reduz a velocidade para 230. 2309, quero mais, quero mais. 6721, mantenha a saída. Certo. nós. Papai, retornar para 2209. 2209, segue mais, papai. 1706, decolado aos 30, chama o controle 1208. 1806, contato radar, tudo para o 230 na saída PUCA. 230 na saída PUCA, 1806. Certo, acionamento. Direita, ponto 0295017, agora, ponto 0295. Alô, passarei 2230 para puxar bem o acionamento. 2230 para. Para. Estabilizado. 1 8 9 5. 1 8 9 5, bom dia.